no poder e, portanto, vejo um bom mandato. Conseguiu a sua eleição também como deputado na Assembleia Municipal. Temos estado em ponto de reportagem qual é que foi o número de deputados eleitos para a Assembleia por parte do... Salvo erro, temos quatro eleitos. Quatro eleitos para a Assembleia de Câmara. Portanto, temos mais de 4 anos. No que respeita então à eleição para a Câmara Municipal. Vamos aqui num compasso de espera então para podermos obter reportagem juntamente com os colegas da comunicação social. Alvino, portanto, esta altura o PS a fazer a festa na cidade, já temos a oportunidade de ouvir, vamos agora de novo ouvir João Brito, então nestas reações a estes resultados, já, portanto, podem então partilhar connosco a reação do partido aos resultados eleitorais deste ano. Infelizmente o PS ganhou, portanto tem aquilo que o público deu, que é um mandato de mais 4 anos. Cabe agora ao PS, nestes 4 anos, formular a sua postura de conselho, ter realmente o conselho. Portanto, precisarmos de preparar-nos tudo para estes 4 anos. Portanto, na Assembleia, quer na Assembleia de Câmara, quer na Câmara, fazer o nosso melhor trabalho, vamos afirmar junto de Oliveira e vamos dar o nosso melhor e vamos levar por tudo aquilo que Oliveira merece. Por que é que não conseguiram passar a mensagem? O que é que falhou na estratégia do PSD? Não sei. O Oliveira quer continuar com esta política. O Pedro Oliveirinho. A culpa não é do Oliveira. Nós estamos preocupados com o PS. O PS tem que nós achamos que realmente há outras possibilidades, mas são lideranças assim, não entenderam, e acham que o PS tem alternativa para o líder. Estamos a seguir um ótimo eleitoral, não vou falar nisso. Estamos reunidos durante esta semana, vamos tirar as novas contas. E depois vamos ter outros resultados eleitorais, como é lógico. É um substantivo que trabalha para a nota, não é? Portanto, trabalhamos para a vitória. Thank you.